É com grande prazer que nos juntamos hoje aqui, neste dia memorável. 50 anos é muito tempo. Estamos aqui para falar do Arlindo Silva, nosso ator... Arlindo? Sim, Arlindo. Ele estudou em Aveiro. Estudou, não é? Foi convidado para jogar na equipa de basquete e handball. Trabalhou no departamento de mecânica na Amonito Português durante alguns anos. Depois veio para a Casal, onde esteve 27 anos. Jogava com o Zeca Fino e um dia, num sábado à tarde, resolveu perguntar se poderia ir ao ensaio. Sabia que o Zeca Fino ia para um ensaio do Seta. O Zeca Fino respondeu que sim. Quando chegou ao Seta, o Rui Lebre, que estava a encenar o avançado centro Morreu ao Amanhecer, deu-lhe logo um papel. Higiene. E já não o deixou sair de cá. A única vez que foi remunerado no teatro foi quando esteve no Teatro Carlos Alberto. Quando eu fui presidente da direção, quase todos os meses, ele está aqui e não me deixa mentir, todos os meses eu aumentava em 100% os salários dos atores. Trabalho. É verdade ou é mentira? Trabalho. 100% todos os meses. Por isso é que ele comprou aqueles óculos especiais que não deixam ver nada. Por isso, certo? Está certo. E a gravata de seda? A minha percentagem nas votações já vão descer, como aliás. Participou também na ACAD e no Centro Cultural de Ilhavo. Paralelamente, ia fazendo uns trabalhos com a Cláudia Stadtmiller e a Gracinha, de palhaço, e também com o seu amigo Vargas. Fazia os palhaços, tinham uma parelha de palhaços, o Arlintó e o Quintó. Fizeram muitos complementos aqui no Seta. Todos nós conhecemos o Arlindo. Quase todos nós contracenámos com ele. 50 peças, pelo menos foi as que nós conseguimos contar. Estão todas aqui enumeradas nesse cartaz. Ele é praticamente um dinossauro, certo? E agora vou-vos deixar para assistir a uma apresentação fotográfica das várias participações do nosso Arlindo. E uma salva de palmas para ele. Agora chamo ao palco Mariana, neta do Arlindo. Thank you. favor de se sentar. Bom, tá. Vamos lá começar o programa. Estou bem, sim. Está bom? Vamos lá, então. Vamos lá, faça favor de se sentar. Ah, boa tarde. Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Sam! Estou aqui, pá. Dá-lhe com a cana. Dá-lhe com a cana? Para um lado? Está melhor. Está. Ora, muito boa tarde. Muito bem-vindos a este programa, o Seta em Direto. Podem aplaudir. Esquecemos das pessoas aqui com as placas a dizer aplausos, mas pronto, mas vocês vão entrar na altura certa. Ora, muito bem. Encontramos aqui este entrevistador, é muito, muito interessante, muito interessante. Vamos lá então. Encontramos aqui neste teatro maravilhoso para uma magnífica entrevista aqui com este nosso ilustre convidado, Joaquim Vargas. Podem aplaudir. Sam! Sou! Mais um toquezinho. Podes beber com a cana na cabeça? Não estou a ver bem o teleponto. Dá-lhe um toquezinho com a cana. É o teleponto, está bom? Para falarmos então, está bem? Se quiser voltar a verificar. Estou bem. Tá. Podem bater palmas agora, que é para assistir. Isto não é campanha, não é campanha. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso ilustre homenageado, Arlindo Silva, ao qual muitas vezes chamamos também Arlindinho ou Arlindico, não é verdade? Depende das ocasiões. Já tenho ouvido chamar outras coisas, mas... Pronto. Antes de mais nada, cumprimento o Joaquim Vargas, o nosso público. Pronto, já efetuámos cumprimentos todos, podemos passar então à fase seguinte. Ora, muito bem, vamos lá então iniciar a nossa conversa. Conta-se que o nosso amigo Arlindo já fez mais de 600 espetáculos aqui no Seta, é verdade? É, basta ver o seguinte, eu não era para falar dele, que eu não podia estar. Estou bem. Era 50 anos dá... Há uma questão aqui que é fundamental nos 50 anos. Há pessoas que fazem, instituições e associações, fazem 50 anos alternados. Agora estão, agora não estão, depois já voltam a estar. O Arlindo tem 50 anos consecutivos. O que não quer dizer que tivesse participado todos os anos em todas as peças do Seta. Já que o resto não presta para nada, pelo menos isso é um facto. São 50 anos e com as cotas em dia, que é outra coisa que também é importante. 50 anos ininterruptos. 50 anos, se fizermos uma média ainda que ligeira e por baixo, para não estar a falhar muito, com um arco, diz-se um arco, não é? É um arco de organização. É um arco, uma renta. Se ficarmos aqui 50 vezes 10, cada espetáculo 10, cada peça 10 espetáculos, dá 500, né? Mais um bocadinho, mais coisa, menos coisa. Pelo menos 600 estão 600. Feitas. Né? O resto vem por acréscimo. É um facto. Consta também que era do desagrado da sua digníssima esposa. Ah, eu não diria... Calma, não diria que é do desagrado. O senhor, eu compreendo a sua vontade, mas que é do desagrado, mas pronto. Pronto, era do desagrado da sua mulher que ele andasse com as meias rotas em palco. Exatamente. Ora, o que é que tem a dizer sobre isso? O que tenho a dizer é muito simples. É aqui que está ali. Eu hoje fiquei muito feliz por ela estar aí com as genetinhas, esta coisa toda, que é o outro lado, das nossas vidas, que às vezes as pessoas não conhecem, para não ser importante. Eu tenho tido esse privilégio de ter com o Arlindo uma intimidade muito grande por dentro e por fora. É pá, isto é hora de chegar, seu comendador. Pronto. É sempre bem-vindo. Olha, boa tarde. Seu comendador. Pronto, e dizia eu, a primeira peça que eu vi aqui no Seta com o Arlindo, a Mandrágora, ele fazia o bispo e... Quanto é que o pôr de pé que isto... O Arlindo fazia o bispo e... O frado, o bispo, um bocado daquela. O eclesiástico. E trazia as meias, com as sandálias e as meias estavam rotas no bico e no calcanhar. E eu, passei a peça, gostei, adorei aquilo. Agora, por falar também nisso, lembrar uma pessoa aqui, que no caso me marcou muito, e nós às vezes no historial do Seta lembramos de uns, esquecemos de outros, depois noutra altura lembramos de uns, lembramos de outros. Queria aqui fazer um traço a sublinhar só o facto o grande ator que eu conheci nessa altura e que foi a última peça que eu vi com ele cá no Centro, fez outras antes, foi o Zé Costa. Podes sublinhar também. O Zé Costa fazia o Licúrio ou qualquer coisa assim. E então, como a gente trabalhava junto, no outro dia, depois eu disse: aquilo estava engraçado e tal. E a Guidinha, por acaso, naquela altura, por acaso, estava ali, pelo menos próximo. E digo assim: fartei-me de rir só com o resto, estava um por isto, por aquilo, que o outro não interessa. E digo assim: agora, eu tive sempre para rir por causa da porra das meias rotas, diz a Guidinha. Ah, linda, tens mesmo vergonha nenhuma. Até não tem vergonha de ir para o teatro com as meias rotas. A Guidinha, filha, não é que fazia parte do processo. Estava nada que eu depois dizia assim: agora vai para o teatro com as meias rotas, depois a mulher é que é que vai. Ele mandou o homem para o teatro com as meias rotas. Né? Foi um pequeno apontamento dos primeiros que tive sobre essa matéria, que me ficou na ideia. Muito bem. E consta também que vocês já foram amigos de palhaçadas, aliás, já ouvimos isso aqui hoje, não é? Foram amigos de muitas palhaçadas, é verdade? Fomos amigos de muitas palhaçadas. E onde é que entra aí a história, desculpe, do banco amarelo? O banquinho amarelo. Exato. É como falam isto, com licença. Eu vou aqui. Esqueceste alguma coisa? O banco amarelo. O que é para aí? Claro, não tem outra peça, estás aí o resto da tarde com a peita assentada. Isto tem a ver com o seguinte: é que o Corrinho tem muita dificuldade em falar, seja daquilo que for, sem ser assim na presença. Não? A nossa deixa foi sempre quando um se cala, o outro fala. E eu agora estar aqui, não sei o quê, depois estar a ver ali. Há um propósito que para mim é fundamental nestas coisas, de se homenagear ou de se sublinhar, de tomar atenção. É para mim um prazer muito grande, independentemente da relação que a gente tem, porque as nossas memórias, aquilo que é nosso, é aquilo que é mais importante. Mas é o facto de se fazerem estas coisas. Quando as pessoas estão aqui, vivinhas, como deve ser, e isso é mais importante. Há sempre a ideia que depois fica-se a falar a título póstumo, já. Já foi, proteger outros lados. Isto é o terminar ou assinalar um ciclo de 50 anos e recomeçar já o ciclo que vem a seguir de mais 50. Eu, como ainda não dei hoje prenda nenhuma, para já vou-te dar uma prenda. Uma boa prenda, tu? Vou-te dar uma prenda. Palhaço. E por falar nos palhaços, e de acordo com o que a senhora jornalista do 7TV estava a falar, sabem? Outra vez. Está a ponto um bocadinho mais para lá, que o Arlindo. Eu não vejo bem daqui. Letras maiores. Dá-lhe cacana e letras maiores. E andámos aí nas palhaçadas e tal, para aqui e para lá. Há duas coisas das palhaçadas, que são histórias das nossas vidas. Se calhar, às vezes, para nós são mais importantes do que para os outros, mas não é uma forma de darmos a conhecer. Houve uma vez, e é a razão de ser, porque eu passei a partir da minha altura a dizer: palhaço de merda. Conforme as fases que vai passando, há qualquer coisa que acontece no teatro e que depois, durante algum tempo, vamos brincando com isso. Uma delas é exatamente esta dos palhaços. E uma vez, dos vários espetáculos que o Paris fez, chega-se o meu amigo Arlindo ao pé de mim e diz-me assim: estávamos a despir-me. Acho que era aqui no quartel dos bombeiros, não sei para quem, o espetáculo dos palhaços. Estávamos a despir, o cara, deixa eu ver, eu tinha assim, pimba, pimba, pimba, parecia balas, pum, pum, mas nodinhas negras redondinhas. E eu disse: o que é que é isso, amigo? Opa, está calado, pá, isto foi aqui uma merda, caralho. Mas vou-te já dizer, olha, isto que está, umas mulheres que trouxe agora. Olha, queres ver? Por causa disto, até cheguei à conclusão. Nós já somos conhecidos no Guifões. Digo assim: no Guifões? Até não vejo, já somos conhecidos. Lá onde já que chegou, até porquê? Só por causa disto. Fui ao basquete, lá ao Guifões, fiquei lá na mesa. Aquilo, o pavilhão estava cheio, estava lá 2000 ou 3000 gajos, ok? E diz-me assim: epá, a partir dali, 5 minutos, já estavam a dizer: sai daí, ó palhaço de merda! E eu digo assim: e ele estava na mesa. Como é que sabem que é que sou palhaço? Vê lá, tu que até já não conheço, e sabe que é que até aí as notas, foi as medalhas que eles me deram. Depois fazem aquela coisa para quando as pessoas, os jogadores e os árbitros e não sei o quê, passam, né? Agora já metem uma lona e não sei o quê. Naquela altura era só uma rede. E então os gajos mesmo sentaram a chover, contou-me ele, e acredito, é mentiroso, mas acredito. E mesmo sentaram a chover, levavam um guarda-chuva. E então na passagem do coisa aqui, punham-se uns lados outros do outro, que era para ser cruzado, para não haver hipótese. Depois estava o guarda-chuva, quando chegou a coisa, vinha todo marcado. Foi a brincadeira pescada da gente, salientar aqui a questão dos palhaços serem conhecidos no Guifões. Outra dentro dos palhaços. Pois, permita-me interrompê-lo, mas essa deixa era um bocadinho mais à frente do Guifões. Mas não tem mal, não tem mal. No seguimento. É que isso rima com garrafões e tal. Isso. Pode ser o banco. Quer ir ao banco agora? Pode ser o banco. Pronto. Precisa de um banco? Está aqui um banco. Não. Pronto. Não interessa. Depois na sequência da brincadeira. Podem sentar? Não, é. No... Pagamos o mesmo. Senta-te aqui. Queria dizer. Queria dizer. Andámos a brincar com os palhaços sempre com o banquinho. Ele já é. Cadeira especial, 73 mais 3 menos 3. E o banquinho, hoje é o banquinho amarelo que deve andar para aí, um banquinho pequenino. Nós começávamos sempre os palhaços a brincar com o banquinho. É o meu palhaço, é o banco, é da minha avó, vinham com o banco e eu vinha com a mangueira dele, com o funinho. E eles começavam sempre a brincadeira com o banquinho, que é mais pequenino, mais largo do que este. E um palhaço... Porque vais fazer malhar? Não, não vou, é só para contar isto. Ah. E depois a gente punha assim, ele metia ao banco, não, é melhor não. Metia ao banco, ele ia se sentar, tirava-lhe o banco, e depois caía, depois levantava-se o outro, depois caía. E era aí que as crianças se riam muito. Não, precisava para a gente os agarrar. Ah, uma determinada altura, dizia assim, se calhar vamos parar um bocado com isto, pá, os teus ossos já não estão assim grandes pingardas, os meus também não. Ah, não, mas vamos lá, porque não sei o quê. Vamos à albergaria, que é lá ao campinho, lá o amigo Daniel, né, que nós chamamos. Ah, aquele temos que ir. Então pronto, vamos lá a esse e acabou-se. E então, lá começámos aquela coisa, e ainda hoje morri disto, porque lá está essa coisa. Agarro no banquinho, pum. E eu para mim, era lindo, vai para cair no banco, ficou no chão e em vez de depois se levantar, esticou-se e diz-me assim, espaldarado no chão, faz o resto sozinho que eu já não me levanto daqui. E eu não. E lá foi. Só por causa, e não levantou. Para terminar, levantou, depois levantou, demorou um bocadinho, mas levantou. Ele levanta sempre, mora, borra-se todo, mas sobe. Outra história curiosa é o facto de um ator ter que ter muito, muito vigor em palco, senão a peça perde força. Exatamente. Correto? Consta-se que o nosso amigo Arlindo... A peça e... E o resto? O resto. Pronto, o nosso amigo Arlindo chegou a ter problemas com isso, teve alguns. Até a ver com isto da história. Isto são estudos de histórias, estas duas ou três ou quatro ou cinco, das 500 mil que o Arlindo já me contou 10 mil vezes, e que eu morri, ele dá-me sempre graça cada vez que ele conta, porque há sempre qualquer coisa que é diferente. É que também aqui ainda não foi dito, desculpa lá interromper, é que eu trabalhei uma catrefada de anos com ele na mesma empresa, por isso também nós andávamos ali sempre uns com os outros. Da cara estás a dizer que somos... Somos! Da cara dizes que somos coisa, não sei o quê. Mas também somos. Bem, também somos. Somos. Também somos. Bom, e tem a ver com que é a espiada, que é o nosso amigo Rui Lebre, no Lugre, as várias cenas lá daquelas coisas do barco, e tinha a cena da gata. Era uma gatinha que andava no barco. Era a única fêmea que havia. Era a única fêmea que lá havia, aquilo depois ao fim de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses e tal. E eu apanhei uma vez a gente. O Arlindo tinha. Na cena dele, agarrava a gatinha, fazia-lhe festinhas, não sei o quê, e tal. O Rui Lebre, como sempre, ainda hoje, anda sempre à volta do coisa, mete a cabeça no coisa, e depois lá atrás com a luz, não sei o quê, e depois vai para o outro lado, depois cola um papel num determinado sítio, depois vai e cola outro papel no outro lado, não para quieto. E então, o Arlindo, ao fazer o espetáculo, o Arlindo estava lá a cagar, estava a fazer os festinhos, e ele mete a cabeça no que ele estava a agradar, mete a cabeça no buraco do pano, abre a coisa e diz, Arlindo, mais tesão, Arlindo, mais tesão, mais tesão. Por outro lado, não convém que esse... Eu disse que ele tem um passado muito triste. Por outro lado, não convém que esse vigor se manifeste de uma forma frontal sim. em palco, não é? Sim, às vezes convém ser também de lado, de trás e... Não, nada de exuberância. Nada de exuberância. Pois, está bem. Nada de exuberância. Outra. Essa história do vigor não poder manifestar-se frontalmente. Exatamente. Sim, não, é pode. É uma lança. Bom, tem a ver com o seguinte, também de outra história do Alto da Compadecida. Meninos, estão a gostar, estão? Sim! Ah, muito bem! Está bonito, está. Quem tem um avô assim, também não podemos escolher o avô, não é? Já saiu isto, é o que sim. Bem fixe. Felizmente ainda tem outra. É grande. Todos alguns. É grande. Muito grande. É muito grande. É com Deus. Tão grande, nem se vê o rosto. Mas ele quis que fosse assim, precisamente para nós não o conhecermos. Certo? Do Alta Compadecida, vou deixar para te contares um bocadinho esta coisa. Conta lá do Alta Compadecida. Do Romano, do Tropa. Não, mexas romano, que é pior. E que conta, conta. Estava... Contas tu. Não, o Alta Compadecida. Olha a história da... Não mexas. Não. Exatamente. Não, o Alta Compadecida aconteceu um caso curioso. Está aqui, estão aqui testemunhas. Presenciais. Ou presenciais. Está ali o senhor Jeremias Bandarra, que era o chefe dos cangaceiros lá do Brasil. E então, a certa altura, na peça, toda a gente morria para serem julgados depois lá em cima. Eu, o Chico, coitadinho, que era assim, um coisa que andava para ali e tal, não fazia mal a ninguém, fui o único que fiquei vivo. E então, quando chegou a altura do João Grilo, que era o Zeca Fino, que era o malandro lá de sítio, que punha toda a gente em conflito uns com os outros, e tinha que morrer. E eu estava no chão e o Jeremias com aqueles canhangulos: eu vou-te matar! E o Rufino lá atrás com uma pistolita de fulminante: eu vou-te matar! E aquilo lá fora: eu vou-te matar! E o Zeca Fino: dá-me uma cronhada, cara! E vai ser uma cronhada! Pum! Eu tinha que morrer, tinha que matar de qualquer maneira. Os fulminantes tinham apanhado a umidade daquele lado na hora. Agora estava a contar, essa também estava no corpo, mas até vou dizer a do Alta Compadecida. Ou que o meu amigo Arlindo me contou. Mas essa não era do Alta Compadecida, essa do. Eu sei do que era do Lugo, alguma coisa assim. Não é como é contar aqui que isto é uma tarde, é à tarde, não é à noite? É à tarde. Mas o Alta Compadecida podemos contar, hein? Eu conto de uma forma subtil. Não lhe mexas que é pior. A subtil é da dele. Olha, eu trago dois lentes, sabes para quê? Sabe porquê que eu trago dois lentes? Que daqui a um bocado tenho que estar assim com os dois lentes. Ó, senhor Joaquim, ainda não foi com ele, portanto não há problema. Foi. A história do... Não foi. Não foi, não. Quem é que estava em cima do pedestal? Ah, não era, mas a história é história. A história é outra, não é que certo. Essa não é que certo. Mas eu é que contava essa. Eu estou a contar a história, conta lá. Do Alta Compadecida. Não é do certo, mas conta, que fica-te bem. Conta! Essa é a história, mas a pessoa já conhece. Ah, há aqui pessoas que não conhecem, mas também não dá assim muito jeito. Não. Bem, mas eu conto, eu vou disfarçar e as pessoas vão entender. Mas isto foi à prova o que é o teatro. O que é o teatro, daquele teatro mesmo puro e amador mesmo. Uma companhia, mas contam isto como verídico, já há muitos anos, ali para o norte, havia uma companhia assim de bairro que fazia teatro. Pronto, fazia teatro, assim, depois quem ia lá ia ver, as famílias que iam lá, iam, enquanto havia teatro, iam lá sempre ver. E aquilo era, a peça era o Alto do Calvário, só ver, que representavam aquilo sempre pelas Páscoa. E então lá vinha a crucificação de Cristo e aquela coisa, aquelas cenas todas, não é? E quando chega a altura da cena mais empolgante, mais esperada, que era levantar a cruz com o Cristo lá dentro. Então, amarraram o rapazote e tal, umas varas, toda a coisa e tal. O rapaz amarraram o tipo na cruz e lá puseram a cruz lá para cima. Era a primeira vez que aquela gente vestia o guarda-roupa, porque aquilo era tudo pobrezinho, aquilo era tudo feito em casa por cada um e só servia para as peças, aquilo era a estreia. E então, estava lá o que estava a fazer de Cristo, lá amarrado à cruz lá em cima. E está a Madalena e mais não sei quando. E o rapaz estava lá em cima e ela estava assim com o vestido assim um bocado decotado, que ele nunca tinha visto isso. É, claro, ela estava assim, e ele assim, e eu estava assim com uma tanga, tipo Tarzan, e a tanga começa a levantar, assim, começa a levantar. E ele aflito. E ele aflito, que estava lá no alto. Eu sou soldado romano. E ele vai assim, ele, pá, eu tenho que me safar desta. E eu estou naquele no auge da tragédia, toda a gente ria, toda a gente chorava, né, toda a gente coisa. E ele lá embaixo, e ele é agora. E sacou a mão lá de cima e ia para dar aqui uma bragastada naquilo, e diz um tipo lá de baixo: Não lhe mexas que é pior! Mas isto é, contou isto há muitos anos. Eu estou a seguir a lista. Sim, não é? E finalmente, nós tínhamos aqui uma última questão para conversar, que é sobre o facto do teatro ser um lugar de muitas emoções e às vezes o ator foge de si, não é? E às vezes foge de muita coisa também. Foge de si e às vezes até desaparece. Desaparece. Tem a ver com uma coisa interessante. Nestas brincadeiras todas, o Arlindo não é só a gente rir e paródia. Também tem aquilo que eu digo que é um mistério, que é uma coisa misteriosa, não sei como é que se explica, não há explicação do ponto de vista psíquico ou daquilo que for de se perceber. O Rei Lira, que foi uma super produção que foi feita aqui no set, e que o Valentim disse ao Arlindo, e foi com esse propósito: esta peça vai ser a peça da tua consagração. E foi, exatamente o Arlindo, a fazer muitos e bons papéis. E aquele foi, de facto, das 12 horas a 20 em palco, a puxar muito por ele, e que a gente usou muito com aquilo, sob todos os pontos de vista. Até pelo facto de ter outra coisa inédita, que foi o cenário, que era feito em giz, a Natasha. E só isso também trouxe alguma coisa de diferente. E aí, que as vivências e as emoções próprias destas coisas, o Arlindo, um belo dia... Mas também houve um belo dia num ensaio que nós vimos uma coisa inédita nestas coisas aqui no set. Também. Que a sonógrafa, que andou a desenhar tudo aí nas paredes, e a menina que era... A Rafaela, que tratava lá da roupa, assim, estavam as duas muito agarradinhas e muito entretidas a beijarem-se uma à outra. Então, lá em cima, na... É normal, deixa, é normal. Era uma amiga. Eu disse que ele tem um passado muito triste. E aqui a ideia foi um sofrimento entre aspas, porque acabou depois por funcionar. Qualquer coisa de inédito que aconteceu, ainda hoje ninguém tem explicação para isso. Não sei, pode haver, não sei. Bem, às vezes há brancas, a gente tem brancas. Temos reações que às vezes não entendemos, mas depois logo assim percebemos. Às vezes, quando estamos a estrear, que é o caso, por exemplo, do Chico, que apareceu aqui, que a gente começávamos para aí com duas páginas e aos primeiros 5 minutos passámos logo do terceiro parágrafo para a última página. Mas depois voltámos outra vez para trás e para a frente, e aquilo resultou. Neste caso, é qualquer coisa de não é, não se consegue explicar. O Corlinho ficou, estava ali mais ou menos, estava tudo furado, um poço e vários alçapões, que depois o set ia a seguir e entrar em obra, e a produção pedia isso e dizia, e então fizemos a vontade da Valentim e, de facto, desconstruiu-se o espaço que temos para meter aqui 22 atores em palco e sempre em movimento. E o Arlindo, a uma determinada altura, estava a cena, saía do poço e ao sair do poço ele aparecia ali assim à frente, já sem olhos, porque eles, entretanto, tinham arrancado até os arrancavam os olhos e tudo. Arrancaram-lhe os olhos e eu vinha cego e começou a falar. Assim, quase, mais ou menos como estou agora, assim. Parou completamente. Mas parar naquela coisa, me disse: é pá, ele agora, se calhar daqui vai. Aquilo depois demorou um minuto, dois minutos. Só chorava baba errando. Ele nada. Ficou estático, completamente estático, e estático ficou. Fazia assim de vez em quando. E eu saía do poço e andava, eu fartava-me de rapar, e ele tentando dizer, deixa, que é uma coisa que a gente nunca sabe, papel a gente nunca sabe, mas ali até percebia mais ou menos. E depois era algo que tinha, fazia assistência, que sabia aquilo de cor para trás e para a frente, e já falava alto. Depois era a companheira do Valentim, foi para baixo do palco, foi para cima do palco, já lhe gritavam, já não sei quem, e aquilo não abanava nada. Depois havia outro, era o Lolo e a Luísa Solá, que estavam aí ao lado. Andava aqui deste lado, e assim, isto, aquilo, e ele começou a chorar, e assim foi andando, mais ou menos, não sabia para onde é que ia, não sabia, eu fui andando para ali, foi andando, depois foi, de ir para um bocado grande, a perceber-se mais ou menos onde é que estava, e aquilo depois lá continuou. Que certo é que valeu o período, não foi uma coisa. Foi até ao fim, eu só dei para mim a descer ali os degraus. Estava a Agostinho ali a chorar à minha frente. Foi um espaço de tempo muito grande, que ainda hoje não tem explicação. Isto é, a Namaro está aí, sim, eu, claro. Já bem se lembrar disso. É claro que lembra. Entraste. Isto, de facto, tem... Eu não sei como é que aquilo acabou, não sei. É o outro lado, a gente sabe. É o outro pronto, lado, mas isto... É o outro lado das questões, também fazem parte da nossa história. Queres contar alguma coisa aqui? Não, já nesta altura, depois no fim. Nesta altura não tem nada para dizer. Vocês continuem com a vossa entrevista. Pronto, com a nossa entrevista. Ah, não, já acabou? Então, vamos. Só por causa dos 50 anos, do teatro e por 70 e mais 3, menos 3, que ele faz hoje de anos. Mais 3. Houve aí um ou dois gajos que me disseram para te dar um recado. E salta Arlindo, salta Arlindo, salta Arlindo, salta Arlindo, salta Arlindo. Obrigada Arlindo, obrigada Vargas e Ana Salgueiro. Chama ao palco os netos do Arlindo. Há 77 anos atrás, nasceu um rapazinho. Para os seus pais, Arlindo. Para nós, avô lindinho. Verões e invernos passaram e o rapaz cresceu. Tal como o amor pelo teatro, foi algo que assim se deu. Em todas as peças que vi, o meu avô brilhou. Com os colegas a seu lado, durante muitos anos ficou. Este palco tem pisadas de há 50 anos atrás, mas que para sempre ficaram marcadas no coração dos demais. Para terminar esta surpresa especial, parabéns avô pelo teu percurso excepcional. Bem, e depois destes belos momentos, eu peço ao Arlindo para voltar ao palco, mais uma vez. Salta Arlindo, salta Arlindo. Podes mandar saltar à vontade agora. Parabéns, Arlindo, não só pelos 50 anos, mas também pelos 77 que fazes hoje. 77 da atividade, não sei, e 50 de idade. Salve de palmas! Já traz o meu coração mole é assim e eu já acontei o trago dois vezes. Daqui a pouco tens que me emprestar. Olha, mais uma toalha na casa do ano. Eu também tenho aí uma, hein? Arlindo, o Seta quer-te oferecer este desenho, este retrato teu. Cuidado com isto. De uma peça, o envelope. E também temos aqui um livro onde colocámos a maior parte das fotografias das peças onde tu entraste. Eu por acaso até tenho poucas, mas eu sei que há tanta coisa por aí. Alguns cartazes e com algumas... Isto vai ser uma coisa que eu vou guardar religiosamente, porque eu tenho poucas fotografias do teatro e até do desporto e tudo. Nunca fui assim muito de guardar fotografias, mas enfim. Algumas palavras também de pessoas que ensinaram, que te ensinaram, sim, sim. E que foram teus colegas como atores. Para a cena. E também temos aqui guardado no fim folhas em branco para todas as pessoas que trabalharam ao longo destes anos com o Arlindo. Boa ideia. E queiram deixar aqui um testemunho. Boa ideia. Mas agora, se me permites, eu vou mostrar. Só por... Mostra-me aí, chega-me aí essas coisas que eu te dei há bocadinho. Já agora aproveito a oportunidade. Isto é assim ou é virado assim? Isto é uma obra de Ortofino! Não é assim para qualquer um como eu. Isto merece um caixinho de categoria. E aquele também, claro. E agora mostra-me o outro. E isto é uma surpresa do meu amigo com quem eu contracenei várias vezes, muitas vezes, foi das primeiras pessoas que eu conheci no setor, porque já lá andava quando eu lá cheguei, que é o meu amigo Jeremias Bandarra, palavras para que é um artista português! Obrigado, Jeremias. Obrigado, Arthur Fino. E obrigado, senhor. Mas, e olha ainda por cima, o Jeremias poupa-me o... Não é preciso mandar encaixilhar, já está bem encaixilhado e tudo. E agora... Ó, Luído, lê a tudo que está escrito na... Ah, está escrito qualquer coisa aí? Se quiser, lê. Não é isso, ó. Ai, não... Ah, pá, toma lá, toma aí. Pois, eu estava a ver que nem sabia para que lá dar as pernas e para que lá dar a cabeça. Epá, cuidado com isto. Tenebroso, já sei onde é que estou. Tenebroso Arlindo, com um triturador. Um quê? Para um amplexo? De amizade? Um abraço. Ali, tu, que não é que ele tenha a letra, é bem legível, eu é que já não legilo nada. Para um inequívoco, eu também não percebo a seguir a palavra, tenebroso, é lindo, com um triturador, amplexo. Triturador. Amplexo de amizade do assumido e credível inegrumo Arthur Fino. Esta é a maneira muito amistosa de quem comigo contracenou várias vezes e dirigiu, porque foi ensinou vários trabalhos aqui, e foi a primeira pessoa, quando eu, em garoto, com alguns 14 anos, ou lá que era, apareci no Galitos pela primeira vez para jogar básquet, foi a primeira pessoa que se dirigiu a mim a dar-me os primeiros toques. Foi o Arthur. E depois joguei com ele há alguns anos, com ele e com o Zeca. E foi num tal desses jogos, no fim do jogo, o Zeca Fino estava a vestir-se muito à pressa e perguntei-lhe quando é que ele ia. Ele pá, tenho um ensaio, já estou atrasado. E eu posso ir contigo? Posso. Lá cheguei eu e o Rui Leve. Era uma peça que tinha para uns 30 ou 40 pessoas. Ou quê. Mas sei lá, aquilo, com os coros e tudo, era para aí. E ele, oh, venha para aqui, mas eu, venha para aqui. Lá fui eu, pronto, e aqui fica. E portanto, já chegámos ao fim? Sim. Bem, então... Só uma questão de curiosidade, por favor, que está começado. O Arthur Fino, que é aquele senhor que está ali com o cabelo comprido ao lado do outro, o Arthur Fino, além de outras coisas, é o responsável pelo logotipo do Seta. O logotipo do Seta, na autoria dele, acho que do ponto de vista histórico, é importante sublinhar isso. E portanto, isto dá-me vontade de, porque está bem presente, de chegar aqui e dizer boa tarde! Bem-vindos ao teatro! Bom, esta comédia que eu hoje vos ofereço não é bem isto. Pronto. Mas resta, só para contar assim alguns pormenores, porque eu não quero alongar mais, porque nem quero ser aquilo que eu sou habitualmente para algumas pessoas, estou chato com uma caraça nesta. Mas é com boa intenção. É sempre numa boa intenção. Eu, quando cheguei ao Seta, então, pronto, conheci algumas pessoas, conheci várias pessoas, que andavam, e por lá fiquei. Claro que as condições não eram estas maravilhosas condições que nós temos aqui hoje. Não havia condições, era um salão amplo, que servia de ateliê para os pintores, Jeremias e Artur e companhia, Sandro, depois mais tarde, e andava tudo a pintar uns por cada lado. Não havia casa de banho, não havia lavatórios, não havia coisa nenhuma. Quando tínhamos assim uma necessidade mais básica, havia lá muitas latas de tinta com água e a malta ia lá, ela tinha de tinta, e depois íamos à ria despejar, que era ali pertinho. Caía nas azeitonas. E portanto as condições eram essas. E depois representávamos sempre no Averense, que era a nossa sala de espetáculo, era onde nós estreávamos as peças todas. E quando era preciso fazer cenários, levar cenários, lá íamos nós, cenários à noite, desde ali, um dia hoje o Mercatel, para ali fora, à noite, para atravessar a ponte e levar aqui para o Oberense, para montar lá o cenário. E depois procurávamos, é por isso que eu às vezes digo, e com alguma saudade, que nós, é evidente que os tempos são outros, há mais solicitações, as pessoas estão mais ocupadas, têm mais que fazer, e ainda agora esta peça que nós estamos a fazer, é uma peça terrível, com muito tempo, muito ensaio, muitas coisas, e as pessoas têm os seus trabalhos, têm bem para aqui a correr, e depois as coisas não, nem sempre há subida, e as pessoas vão aguentando, e vamos andando, e vamos mantendo esta casa viva. Mas o que é certo é que naquele tempo não havia assim, pouco mais havia que fazer e as pessoas dedicavam-se mais àquilo. Praticamente, o que é que havia? Havia o bailito das chupeiras à São Sábado à noite e era a cultura que havia no tempo. E depois havia aquele suspense, aquela ansiedade quando pensávamos a pegar numa peça qualquer. E será que a censura vai deixar passar? E será que o Lopes Azul não corta aquilo? Estávamos sempre naquela ansiedade, era sempre aquele constrangimento. E até agora mais um pormenor, porque se passou nessa década de 60, em 67 ou 8, ou coisa que eu valha, que o Arthur, até Salver, foi quem descobriu uma peça aí numa papelaria, Vieira da Cunha, Ramos Partido. Quem era? Jaime Grelheiro, São Pedro do Sul. Contacto Jaime Grelheiro, conta-te-se que o Jaime Grelheiro, e o Jaime Grelheiro veio para aí, entusiasmadinho, assim, até que enfim, que aparece alguém que quer fazer esta peça e tal. Começámos a ensaiar, já estava aquilo tudo prontinho, peça para a censura. Bem, aquilo corta-se uma frase ou outra e nós nem ligávamos àquilo, passávamos sempre por cima, não ligávamos a isso. Mas veio lá aquilo com uma cruz de alta baixo, prec, proibido. Olha, aquilo foi para lá o fim do mundo. E foi aí que houve... Ah, e o Jaime Grelheiro vinha de São Pedro do Sul, todos os ensaios, porque ele fez questão de ser o narrador, porque aquilo tinha um narrador e ele é que era o narrador. E pronto, e passou-se ali, perdeu-se ali muito tempo. Depois, já no princípio da década de 70, é que lá apareceu este barracão e lá começámos a ter outras condições de trabalho. E claro que ao longo de 50 anos, o que é que há para contar? Há tanta coisa, meus amigos, tanta coisa. O que é que eu posso dizer? Tantas chatices em casa, fora de casa, não sei aonde, no trabalho, mais não sei o que. Chegava aqui, isto parece que tinha assim aquele fascínio, aquela... Havia de qualquer coisa de mágico aqui, que as pessoas chegavam aqui e o que havia lá para fora já lá tinha ficado. Não? Aqui era outro mundo, foi sempre outro mundo. Nós vimos aqui para cima destas tábuas, é outro mundo. Não nos lembramos de coisa, podemos até esquecer, é do texto. Mas é sinal de que esquecemos tudo mesmo. Esquecemos tudo. É coisa rara. É que vimos para as tábuas e esquecemos tudo, até o texto esquecer. É uma maravilha. E arranjamos tempo para tudo. Claro que as primeiras peças que eu fiz, depois aí nos princípios, nos primeiros anos, nas primeiras décadas, eu fiz quase todas as peças, quase tudo de seguida, mas houve uma ou outra que deixou marcas, que nós gostamos todos, que participámos nela, gostamos de recordar. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, já nem digo a primeira que eu fiz, foi a primeira, e que fazia um papel, tinha que dizer uma palavra muito complicada, que até era para ter lido para de quatro vezes, uma coisa assim sem nexo, e eu andei não sei quanto disso só para aprender aquela palavra, que eu era um cientista qualquer alemão que fez explodir aquilo tudo e apareceu lá, ficou, deu cabo daquilo. Mas algumas peças me marcaram pela sensibilidade que aquilo transmitia. O Lugre, por exemplo. O Lugre foi uma coisa fora de série. Éramos alguns 30 homens também, ou 40, ou não sei quem, não sei quanto, e uma gata. Nós fomos a Lisboa, pusemos aquela gente toda de pé, aquilo foi, fizeram o Santarém vir ao palco, aquilo foi uma coisa fora de série. Porquê? Porque tinha, aquilo mexia connosco, a peça mal começava, nós ficávamos todos com o pelo no ar, até nós, aquilo era, o Rui Lebre de facto para isso tinha, eu tinha dentro daquilo. Depois, logo a seguir, fizemos outra peça também que eu gostei muito e que também marcou muito, pela simbologia que tinha, que foi o de Ardan Franco. Jardim Franco também foi uma história que toda a gente conhece e que foi muito bem feita, havia um grupo excepcional que fazia aquilo, excepcional, não era para eu estar lá, excepcional por causa dos outros, né? mas o que é certo é que foi uma peça que foi a seguir ao Lugre e havia aqueles concursos do CNI que o Lugre tinha ganho e nós concorremos também logo no ano seguinte e depois do júri ter vindo aqui e ter apurado a peça Pipa Lisboa. Veio logo, passados dias, uma coisa, vocês não podem ver porque vocês já ganharam ano passado e eles não deixavam concorrer o que ganhava, não deixavam concorrer no ano seguinte, que era para também não ser sempre mesmo a ganhar, não é? E nós ficámos todos muito desconsolados, muito tristes, até que dois dias antes, ou coisa que eu valha, vem um telegrama, avancem! E lá fomos nós concorrer a este concurso, concorrer não, participar a este concurso, fizeram questão que nós não fôssemos. Era uma peça também, de facto, ensinada pelo Zé Catino, uma peça com muito nível mesmo, muita coisa. Com os cenários de derreter, para a madeira ali, com duplex, um quarto lá em cima, que era o casal Van Damme, o senhor Van Damme está ali, o Arthur Fino, e que construía, que fazia, idealizava os cenários. Era coisa desse género e tudo se fazia pá, com uma vontade, com um amor, sempre. Peças a seguir, várias fizeram, que agora também eu posso me esquecer de algumas, mas há algumas que fizeram, outras mais recentes. Eu lembro-me de uma peça que se fez aqui, que à partida, até todos nem dávamos assim grande coisa àquilo. A autora também está aí. É essa encantadora menina que está aí, Ana Salgueiro, que se lembram de fazer, de escrever e de dirigir a Tricana no Espaço. Foi uma coisa assim fora de série, assim uma coisa de que não era hábito, muito hábito. O que é certo é que aquilo foi um estrondo. E fica-nos na memória essas coisas. Assim como uma peça feita antes, que poucas vezes se fez porque era demasiado complicado, porque era um palco montado em cima de um palco, que foi o fim de festa, dirigido pelo Arthur Fino, em que entrava o saudoso Bartolomeu Conde, o Zeca Fino, eu e uma moça que está para a França, nunca mais, já há muitos anos de novo. E então essa era uma peça que era encenada num palco redondo, todo vedado com um gás, aquela coisa transparente, aquilo com a luz lá dentro, nós para fora não víamos nada, rigorosamente nada, mas de fora via-se tudo perfeitamente. Não é? E foi uma coisa inédita, e era um espetáculo terrível também. Nós fizemos várias coisas, e mais recentemente fizemos muito, tivemos mesmo uma outra peça feita pelo Fraga, que todos nós nos divertimos, mesmo esta quem não viu, esta já tem tempo de ter vindo ver, porque esta que é baseada na Estalejadeira, que é uma história que é de facto é tremendamente agradável, porque aquilo, as pessoas ficam presas àquilo e têm que ver e divertir-se e rir-se, pronto. Nós às vezes também não rimos, ficamos aí à rasca, dá-nos vontade de chorar lá fora, mas pronto, as pessoas aqui, enquanto as pessoas se rirem, está tudo bem. E já estou como o Vargas diz, às vezes, não é quando acabam de falar, é deixa para o outro falar, não é? Aqui, com licença. Aqui... Uma atençãozinha, vai tudo em conversa, uma atençãozinha, não é? Esta oportunidade, quer dizer, eu agora não sabia o que acabei de dizer, ela parece... É quando um se cala, outro fala, cá estamos. Aos 50 mil livros, aos 77, a todos que já passaram e àqueles que hão de vir. À saúde, pessoal. E não tenho dúvidas nenhumas que o melhor espetáculo é aquele que vamos fazer amanhã. Mas quer dizer só uma coisa, hoje ainda tens muito para dar à festa. Ah, bastante. Calhar, até a mim. Pelo menos carga de trabalho. Olha a minha rapaziada assim, mas que é aquele gajo sempre lá. Isto é só o começo para dizer que a seguir vamos brindar ali ao lado. O espaço é contido, mas é aquele que a gente gosta. Estamos assim arrumadinhos e é bom. Pronto, então eu ia fazer mais alguma recordação, mas é melhor ficar aqui. Já conta para o próximo. Já a pessoa já está farto. Já conta para o próximo ciclo de 50. Ah, então está bem. Pronto. E já há outras coisas a recordar. Há uma coisa que eu quero recordar aqui. Não é recordar, porque senão é preciso recordar, porque todos vocês recordam. É a amizade que há sempre aqui nas peças, porque as pessoas que não se metem nas... Aliás, o pessoal que está aqui quase todos já têm experiência disso. Mas para aqueles que não sabem, que não têm experiência, o facto de vir para aqui dias atrás de dias, atrás de dias, atrás de dias, ensaiar. Não tem piada nenhuma, ensaiar, não está bem, vamos repetir. Ensaiar, toca a fazer a mesma coisa outra vez. Não, ensaiar. E depois vamos fazer um espetáculo. O pessoal gosta ou não gosta, mas fazemos outro. E depois venham outros que nós queremos fazer espetáculo. E depois eu pergunto a mim mesmo. Mas o que é que raio-me bom para eu andar ali tanto tempo a perder tanto? O Beckett tem a resposta para isso. Os ensaios não é nada mais do que isto. E é sucumbir, vamos beber um copo agora no final, vamos ver, é essa coisa de beber um copo no final dos ensaios, dos espetáculos e tudo, é isso que nos motiva, porque às vezes é o convívio que há aqui dentro, é por isso que eu digo, isto aqui é mágico. Posso considerar isso um assédio? Assédio? Mas dizia ao Beca, depois do que ele está a dizer, os ensaios não é nada mais do que isto, é o erro, é errarmos, sempre errar, até errarmos. Sempre melhor. É isto. Vamos lá. Filipe vai estar aqui nesta mesa para quem quiser deixar um testemunho.